has heard the call. Ça va, mec? Et toi, mon frère? Quoi de neuf? C'est super cool ce que tu fais pour moi. Ça, c'était pas une demande en mariage de pouilleux, gros. Oh putain, Phoebe va adorer. T'es un vrai canard, mon pote. Bem-vindos ao quinto episódio da Hora do Heavy Metal. O episódio de hoje chama-se Legend. E temos várias lendas, algumas lendias, mas sempre muita coisa boa do Heavy Metal. Som sagrado, Heavy Metal. Começamos pelos Lordi, aliás. Os Lordi, vencedores do Festival da Eurovisão 2005, 2006, faço ideia. Os Lordi que... 2004, acho que se inserem talvez um bocado mais na onda do hard rock, mas por vezes o hard and heavy são muito próximos. Vamos ouvir então Get Heavy. Passamos para a novidade dos Avantasia, o novo álbum dos Avantasia, que saiu passada sexta-feira, dia 29 de janeiro, Ghost Lights. Vamos ouvir Draconian Love. Passamos para, recordamos, os Accept ao vivo no Japão, Screaming for a Love Bite. Passamos para os Eyes of Gaia, Hidden from Light, os Dark Moor, The Night of Age, os Force of Evil, Samhain, também a novidade dos Cauldron, grande banda, um grande álbum, In Ruin. Vamos ouvir Come Not Here. Passamos para a reedição dos Scanner, o primeiro grande álbum, os Scanner, uma grande banda, o álbum Hypertrace, reeditado recentemente. Vamos ouvir recordar o tema RMUU. Continuamos com os Eternal of Sweden, The Purity Inside, os Headless Crown, também destaque, álbum lançado pela Massacre. Vamos ouvir Searching for My Soul, reedição também dos X. Vamos ouvir Terror, um bootleg, uma raridade lá. Os Black Sabbath com Ian Gillan na voz. Vamos ouvir Children of the Grave, que tem uma qualidade sonora bem catita. E acabamos com o clássico Iron Maiden no Rothschild. Sem mais demoras, vamos então começar com Lordi Get Heavy, baby! Rider of Thunder, warping to monster disco head. said to call me in love, you said to call me in love. especially tonight, you know you are. Yeah. Right? Are you ready to rock? Yeah! Oh, come on, I want to hear you screaming! ancient games of depressed desire, the twisted playground of the first elite, beyond the knowledge of society. Deep in the woods hide the skull and bones, gather round with your crimson robe, sink your teeth into the darkest street, the best offering of the finest fleet. In the dark, ceremony is about to spark. Cremate your care in the fiery pit, human torso and cranium split. See the details in the children's bones, the body burns as the owl looks on. Retain this night of mythology, growing stronger for eternity. Spit upon the fire and off the love desire. Time to cast your feelings away. Wisdom of the sire, emotional transpire. Let the wheel come and carry the doubt away. Beyond the web are the restless free, the chosen elite abound. And all are free on this deadly night, burning into the ground. Beyond the web, restless breed, the chosen elite abounds. And all are free on this deadly night, burning into the foram os Iron Maiden com Rothschild a finalizar este quinto episódio da Hora do Heavy Metal, episódio de hoje, Legend. Para trás ficaram os Lordi com Get Heavy, a Avantasia destaca Ghost Lights, ouvimos Draconian Love, Except ao vivo em 1985 no Japão, Screaming for a Love Bite, Eyes of Gaia, Hidden from Light, Dark Moor, The Night of Age, Force of Evil, Samhain, os Cauldron com Come Not Here. Relembramos os Scanner do clássico álbum Hypertrace com RMU, Eternal of Sweden, nome engraçado, The Purity Inside, os Atlas Crown, Searching for My Soul, os X, também relembramos os X com Terror, e uma preciosidade, uma raridade, os Black Sabbath com Ian Gillan na voz, dos Deep Purple, ouvimos Children of the Grave, e acabámos, como já disse há bocado, Iron Maiden Rothschild. Este foi o episódio 5. Repetições catitas às 9 da manhã e também antes da 1 às 2. Canal da Mel 63-52-45, World of Metal. E mantenha-se por esse lado, que nós mantemos por este. Até para a semana. Heavy Metal! Every one of us has heard the call!